Atenção em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. E a Copa do Mundo tá aí, as primeiras surpresas já aconteceram, né? As primeiras zebras. E amanhã o Brasil entra em campo para enfrentar um adversário difícil, que é o México. O México não foi bem na primeira partida, não. Ganhou de Camarões de 1-0, mas não convenceu. Da mesma forma que o Brasil ganhou de 3-1 da Croácia e não convenceu também, né? Mas nós esperamos que amanhã o Brasil possa fazer realmente um grande jogo, vencer e convencer. A discoteca do Cleitão traz hoje o cantor Lucas Silva. A Faculdade da Música apresenta o mestre Moacir Franco. A frase irretocável é de Buda. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo de número 5. A dica são pequenos segredos para as donas de casas que estão iniciando agora. Você que casou recentemente? Umas dicasinhas bobas, mas pode te acudir na hora de precisão, viu? No Cantinho do Rei, Bruno e Marrone vão cantar um grande sucesso de Roberto Carlos. Na Trilha Sonora da Vida de Maria Clara Santana de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, vamos recordar o antigo sucesso de Vanderlei Cardoso. A Sugestão do Beijar, música nova de Rick e Renner. Eu começo trazendo aqui uma exclusiva, essa só tem no programa Cleiton Aguiar. É de Marques e Alessandro, Nas Rédeas da Paixão. Eu não te esqueço. Chega a noite, eu enlouqueço de saudade do seu beijo tão gostoso, de vontade do seu corpo tão cheiroso, cheiro de amor, de quero mais. De alegria, nossa casa hoje tá tão vazia. Você foi na minha vida o paraíso. Sem você eu tô perdendo o juízo. Sofro demais, preciso encontrar a minha paz. Jeito, tanta paixão dentro do peito. Esquece meus erros e vem matar o meu desejo. Não sou nada sem você, agora eu vejo. A nossa casa hoje tá tão vazia. Você foi na minha vida o paraíso. Sem você eu tô perdendo o juízo. Sofro demais, preciso encontrar a minha paz. Paixão dentro do peito. Esquece meus erros e vem matar o meu desejo. jeito, tanta paixão dentro do peito. Esquece meus erros e vem matar o meu desejo. Não sou nada sem você, agora eu vejo. Não sou nada sem você, agora eu vejo. Ed Marques e Alessandro nas rédeas da paixão, essa dupla aqui, quem descobriu para mim foi o professor Júlio César Rezende, que é um garimpeiro de grandes músicas, né? Ele não interessa que estejam no sucesso, né? ele busca as coisas bonitas, né, que passam despercebidas do grande público, manda para mim e eu faço questão de colocar aqui para vocês, tá bom? Roberto e Meirinho, Pegou na Veia. Timeirinho, Pegou na Veia, para Flora Sintra Ruda, de Pindamonhangaba, em São Paulo, minha nova amiga do Facebook, do perfil número 2. Flora, seja muito bem-vindo, um grande beijo para você, viu? Uma gravação de 1989, Altemar Dutra, A Pretendida. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece.

Guilherme Santiago, jogado na rua, pro Castorino Aguiar, lá em Araguari, nas Minas Gerais, meu primo e meu novo amigo do Facebook. Castorino, um abração para você, seja muito bem-vindo, viu? A sugestão do Beijar, música nova de Rick e Renner, Amar e Chorar. Onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Ah, amo, amo, amo mais de que adianta. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta amar e chorar. Por onde passo, lembro da gente, sinto saudade, onde está você? E me pergunto, como é que pode um amor assim se desfazer e se perder? Vou pela sombra dessa incerteza, nessa tristeza, tento não pensar. Incontrolável, inevitável, sentir e ver lágrima rolar. Nada vai mudar. Amo, amo, amo mais de que adianta. Nada vai mudar. Amar e chorar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar, aponta Rick Renner, Amar e Chorar. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Se você tiver com um trabalho novo, começando uma carreira, o Flavinho, ele é especialista em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo, né? Ele faz aquela região ali do sul de Minas, a região do centro-oeste mineiro, do Triângulo Mineiro, que é onde o sucesso acontece e onde acontecem os maiores shows sertanejos do Brasil, né? Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Beijar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Vanderlei Cardoso, Eliane Samuel e Genésio Tocantins. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Maria Clara Santana mora em Belfor Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Ela curte o nosso programa pela internet e gosta muito da trilha sonora da minha vida. E ela me pediu para garimpar aqui, eu não tinha essa música, pedi para o professor Júlio César, ele arranjou para mim, né? E eu vou atender o pedido da Maria Clara Santana, na trilha sonora da vida dela, Vanderlei Cardoso, Chuva Clara de Outono. Chuva clara sobre a tarde que se encerra com perfume de folhas de terra. Sobre o abandono a alegria, sobre o mar turbo a poesia, sobre as trevas o luar. Tudo se agita, esconde a tristeza desta chuva clara de outono. Meu amor está em outros braços, por direito mais bem sabe, por destino eu sou seu dono. Sonho um sonho lindo no ombro do seu bem, pensa que estou indo porque você não vem. Onde você se escondeu? Quero te encontrar. E esta chuva fina que insiste em não parar, e o desespero me faz querer gritar o teu nome ao vento, querendo te encontrar. Não vou gritar seu nome pra ninguém saber. Vou dizer somente que te amo. Cai do céu de outono a chuva clara sobre a tarde que se encerra com perfume de folhas de terra. Sobre o abandono a alegria, sobre o mar turbo a poesia, sobre as trevas o luar. Tudo se agita, esconde a tristeza desta chuva clara de outono. Meu amor está em outros braços, por direito mais bem sabe, por destino eu sou seu dono. Sonho um sonho lindo no ombro do seu bem, pensa que estou indo porque você não vem. Onde você se escondeu? Esta chuva fina que insiste em não parar, e o desespero que faz querer gritar o teu... Na trilha sonora da vida da Maria Clara Santana, lá de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Vanderlei Cardoso, Chuva Clara de Outono. A turma de hoje não conhece o Vanderlei Cardoso, né? Mas ele, na década de 60, no tempo da Jovem Guarda, ele fazia sucesso pela voz e pelos seus olhos verdes também. A mulherada ficava doida com ele, né? E ele fez alguns sucessos nacionais, tá por aí cantando até hoje, não está na mídia, mas é um grande cantor e tá por aí fazendo shows. Isso acontece muito, né? Ninguém consegue ficar muito tempo na mídia porque demanda muito investimento, demanda muito tempo, demanda uma série de coisas que, com o passar do tempo, o artista não tem mais paciência, né? Quando o artista está começando, ele se sujeita a tudo. Se sujeita a ficar sem dormir, ficar sem comer, viajar em condições precárias. Depois que entra um dinheirinho no bolso, ele começa a ficar mais seletivo, mais enjoado um pouquinho, né? E é por isso que os artistas aparecem e somem. Tem muito artista que você pensa que deve estar lascado porque não está aparecendo. Não, faz show direto. Só que não está mais interessado em mexer com aparecer em televisão, o que é, na verdade, uma grande ilusão, né? Quando você vê um artista demais na televisão, pode saber que a agenda dele não está muito boa, não está muito cheia. É assim que a coisa funciona, né? Os meus afilhados, Eliane e Samuel, Amor, Já Tô Indo. Eliane e Samuel cantaram deles Amor, Já Tô Indo, para minha amiga Thelma, lá em Palmas, no estado do Tocantins. Eu, de agora até o mês de outubro, eu praticamente vou morar no estado do Tocantins. Eu vou inverter, eu ficava em Brasília indo ao Tocantins. Agora eu vou ficar no Tocantins, vindo de vez em quando em Brasília, só para gravar o meu programa de televisão. Com o meu programa de rádio eu faço de onde eu estiver, né? Mas o programa de televisão vou ter que vir aqui a Brasília de vez em quando. Vou estar fazendo um trabalho na área de marketing político lá no Tocantins e só vai terminar esse trabalho no mês de outubro. Daqui até outubro eu estou até a tampa de trabalho, né? Já que eu tô falando no Tocantins, eu vou trazer um grande artista do estado do Tocantins, que carrega até o estado no seu nome. Genésio Tocantins, Coco Livre. Olha o povo, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? Olha o povo, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? Já tentei coco, quebrei coco e ralei coco. Coco está cantando coco do ovo do maracá. Meu camará e coco de roda ciranda. Minha língua não desanda no pandeirinho ganzá. Misture e manda, no pandeirinho ganzá. Misture e manda, no pandeirinho ganzá. Misture e manda. Ninguém transa, pandeiro e me ganzar. Um pouco bossa, cabeça, um pouco cabana, um pouco sul-americano, tucumã, oricuri. Poxa, dó, mata, uva, buriti, um pouco que quebra, queixo, coco, pesca, mistura e manda. Pandeiro e me ganzar, mistura e manda. O pandeiro no ganzar, churi manda. O pandeiro no ganzar. Salve esse coco, bota coco na cocada, rebala na embalada, rola a língua e a galha. Checa total e capial, chapéu de palha. Criança também trabalha para o povo libertar. Churi manda. O pandeiro no ganzar, churi manda. O pandeiro no ganzar, churi manda. O pandeiro no ganzar, churi manda. O pandeiro no ganzar. Parte, reparte, eu falo que a melhor parte quando se parte com arte, a parte que nos tocou. O epicarpo, mesocarpo, endocarpo, todo mundo policarpo, brasileiro se sentiu. Essa é a Maria Tico-Tico, onde ela põe a boca, o beija-flor põe o bico. Essa é a Maria Tico-Tico, onde ela põe a boca, o beija-flor põe o bico. Alegria do pobre sem a tristeza do rico. Alegria do pobre sem a tristeza do rico. Preciso libertar esse coco, preciso libertar esse coco. Um coco livre nos alegra mais um pouco. Um coco livre nos alegra mais um pouco. Babaçuê, meu amor, babaçuá. Babaçuê, meu amor, babaçuá. Meu cacete, quebra coco, faz um machado cantar. Meu cacete, quebra coco, faz um machado cantar. Pra quebrar o coco, cacete tem que ser duro. Pra quebrar o coco, cacete tem que ser duro. Pra quebrar o coco, cacete tem que ser duro. Pra quebrar o coco, cacete tem que ser duro. Olha o coco, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? Olha o coco, quem vai querer? Olha a cocada, quem vai querer? Coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. É coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. Coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. É coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. É coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. Coco, mamãe, coco, mamãe, coco, mamãe. Pra quebrar o coco, cacete tem que ser duro. Pra quebrar o coco, cacete tem. Genésio Tocantins, coco livre para o Vilmar Tavares. Ele é de Ponte Alta do Tocantins e mora hoje no Monte do Carmo, a terra do Rick, né? E ele chega para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Ô Vilmar, eu estive aí na sua terra muitos anos atrás, acho que foi em 1994, foi o prefeito, era o Luizinho. Prefeito aí de Ponte Alta do Tocantins, eu fiz um show aí na campanha do governador Siqueira Campos em 1994, naquela gloriosa época que a gente podia fazer shows e lotar as praças, né? Seja muito bem-vindo, viu, Vilmar? Um abraço pra você. Qualquer hora dessa eu passo aí em Ponte Alta do Tocantins e também em Monte do Carmo pra te dar um abraço. No próximo bloco eu tenho dicas pra dona de casa. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Eu tenho umas dicas aqui que você que é uma dona de casa mais experiente vai falar assim, ah, mas ô Cleiton, isso eu já sei. Mas quando você casou, você não sabia não, né? Você foi aprendendo aos pouquinhos. Então essas aqui são para as donas de casa mais recentes, aquelas que casaram agora. Eu conheço moça que casa que não sabe nem esquentar uma água, né? E aí quando passa para dentro de casa é um Deus nos acuda. Então eu vou te dar uma dicasinha, por exemplo. Para você tornar o seu, turbinar o seu detergente, para ele ficar mais eficaz, você acrescenta algumas gotas de vinagre, né, dentro da vasilhazinha do recipiente, dá uma chacoalhada boa nele. O vinagre potencializa o poder de tirar gordura, além de dar brilho às louças e panelas. Para tirar Você cozinhou e fica aquele cheiro de alho, cebola, água sanitária nas mãos? Basta esfregar os dedos em uma peça de aço inoxidável debaixo da torneira. Pode ser uma colher, uma faca. Você pega e passa, né, o aço inoxidável na sua mão, debaixo da água corrente. Aí vai sumir o cheiro, tá bom? Quando você estiver fazendo um arroz... Eu gosto de arroz papado, eu gosto. Mas tem gente que gosta de arroz solto, né? Para ele ficar bem soltinho, quando ele já estiver cozinhando, você pega uma colher de vinagre e joga na água lá, na hora que ele estiver cozinhando, viu? Mas aí você esqueceu e tal, o arroz ficou empapado, você coloca ele numa peneira, passa, joga uma água fria como se ele fosse macarrão, dá uma lavada nele, viu? Depois você leva de novo para a panela e esquenta que ele vai desempapar. Embora tenha muita gente que gosta do arroz empapado, né? Por exemplo, no banheiro, para você evitar deixar o cesto de roupa suja no banheiro, porque isso pode gerar mau cheiro. O lugar de roupa suja não é no banheiro, é na lavanderia. Outra dica bobazinha, mas olha só. Depois que você escovar os dentes, deixe sempre limpa a pia, porque os resíduos de pasta de dente secam. E a pessoa chega assim, aquele pasta de dente seca, aquele dá um ar assim de desleixo, né? Parece que você não cuida bem da sua casa. E outra coisa, deixe sempre um desinfetante no banheiro, ou aqueles aparelhinhos, né, aquele climatizador que pode ser colocado na parede, porque você pode receber umas visitas daquelas que costuma, parece que quando elas vão no banheiro, parece que furaram o papo no urubu, né? E outra coisa, mantenha sempre uma planta de preferência, que não seja muito grande, no banheiro, porque elas ajudam a circular a energia do ambiente, né? Então são algumas dicas, dicas bobas, mas que podem servir principalmente para você que está estreando aí na sua tarefa de dona de casa. Eu tenho mais algumas aqui, mas depois em outros programas eu vou trazer essas dicas para vocês, tá bom? Essa dupla faz o maior sucesso na região central do Brasil. Pedro Paulo e Matheus, Aô Trembão! Aô! Tenho 70 quilos de tentação. Short mini blusa, lisnove a blusa de ser gostosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Ela é toda boa, ela é a patroa, ela é poderosa. Cadê o farol? Como é que é? Oh, mulher, cê me mata. Vamos lá. Se ela tá de costas ou se tá de frente, não tem defeito. Ela faz marido perto da esposa, fica sem jeito. Eu não sou doutor, mas esse remédio eu me receitei. Eu não sou leão, mas com esse trembão eu me sinto rei. Eu não sou leão, mas que assim tem vão, eu me sinto rei. Mãozinha pra cima! Oh, mulher, cê me mata. Yeah. Oh, mulher, tô doidão. Oh, mulher, cê me maltrata. Bem forte! Tá lindo demais! Oh, mulher, cê me mata. Oh, mulher, Pedro Paulo e Matheus, a outra em bom para Belkide Rocha, ela mora em Peritoró. Peritoró, acho que é Maranhão, né? Ela chega para fazer parte do nosso perfil número 2 e ela já está acompanhando, diz que acompanha meu programa já há muito tempo, desde o tempo da Rádio Nacional, né, Belkide? Seja muito bem-vinda, ela ficou feliz de me achar de novo aqui na internet. Isso é que é uma beleza, né? Os amigos vão se reunindo depois, depois de perde o contato, quando volta é bom demais da conta. No Cantinho do Rei, eu vou trazer o Bruno Marrone para cantar um grande sucesso de Roberto Carlos, Desabafo. Por que me arrasto aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca nada de volta pra mim? Por que é que eu fico calado enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero, e não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero, porque você é mais que um problema. Seus braços na hora que você quer. Você é mais que um problema. Mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Mas sempre acabo em seus braços na hora que você quer. Obrigado, gente. No Cantinho do Rei, Bruno Marrone, Desabafo, pro Aldon Luiz Pinheiro Rego, lá de Almas, lá no estado do Tocantins, terra do meu compadre Goiani Barbosa. O Aldon, ele mexe com autoescola lá no Tocantins, aqui em Brasília também, e chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. O Aldon, seja muito bem-vindo, viu? O meu amigo Diego Valadares, quero você para mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito,

Condena e castiga-os, ó Deus, que os próprios planos deles os façam cair na desgraça. Expulsa-os da tua presença, pois eles muitas vezes quebram as tuas leis e se revoltam contra ti. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. Pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Márcia Ferreira, Salmo número 5, oração pedindo justiça a Deus. Para você comprar esse belo CD de Salmos com 30 salmos, é só mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para sua casa, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber, você vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e efetua o pagamento, viu? Tá bom? Aí fica fácil demais para você e para a Marcinha também. Música nova do CD novo, ele fez as pazes com sucesso. Rael Braga, Amor Verdadeiro. No encontro casual, tive meu primeiro amor. Por ser correspondido, eu lhe dei pouco valor. Junto com ela eu vivi meu melhor tempo de vida. Longe dela o que restou foram noites mal dormidas. Agora sou dependente da paixão mal resolvida. Quanto mais fui me envolvendo, não achava uma saída. Sua pele e o seu cheiro me fazendo enlouquecer. As carícias e os abraços que jamais vou esquecer. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo, virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Agora sou dependente da paixão mal resolvida. Quanto mais fui me envolvendo, não achava uma saída. Sua pele e o seu cheiro me fazendo enlouquecer. As carícias e os abraços que jamais vou esquecer. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo, virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Me tornei um prisioneiro de um verdadeiro amor. Foi como um tiro certeiro, provocou tristeza e dor. Me deu um calor no peito, explodiu essa paixão. Me balançou, perdi o prumo, virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Me balançou, perdi o prumo, virei um homem sem rumo. Hoje estou na solidão. Música nova do Rael Braga, Amor Verdadeiro, para minha amiga Kênia Guedes, de Planaltina, no Distrito Federal. Ela chegando para fazer parte do nosso Facebook perfil número 2. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Belmonte Amaraí, gente de minha terra. Ao trabalhador e alma gentil, os versos que fiz os colegas gravaram e se espalharam por este Brasil. E a saudade da minha terra tornou-se um hino na voz do meu povo, porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando sucessos na vida, não há quem não queira

sabe assim eu posso te esquecer. Mas se tudo que eu penso só me faz lembrar de você. Tentar te convencer, rasguei meus planos quanto a você. Quando você foi embora, me disse que tudo não passou de nada. Tudo aquilo que a gente sonhava foi engano. O que aconteceu entre você e eu que imaginava ter você literalmente pra sempre. Você dizia não viver sem mim, mas não foi assim. Decidi não vou mais te procurar. Todo mundo fala, segue em frente, melhor é começar. Não quero mais te ver. Quem sabe assim eu posso te esquecer. Mas se tudo que eu penso só me faz. Decidi não vou mais te procurar. Todo mundo fala, segue em frente, melhor recomeçar. Não quero mais te ver. Quem sabe assim eu possa te esquecer. Te esquecer. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas Silva, Planos Descartados. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do Cabelinho Arrepiado já para a sala de aula. Eu vou trazer um grande professor. A Faculdade da Música apresenta o mestre Moacir Franco. É preciso ter um sonho. Toda estrada tem fim, mas eu corro sem parar. Todo barco tem cais, eu navego sem chegar. Eu preciso te encontrar. Ou quem sabe te esquecer. Para sorrir ou chorar, fugir ou ficar, ou até morrer. Quando eu tento caminhar, você vem pra me seguir. Quando eu tento meditar, você vem me confundir. Eu preciso te encontrar, ou quem sabe te esquecer. Tentei ser só um homem, hoje sou um homem só. Ser só eu ou ser só seu, eu já nem sei mais o que é. Mais pecados vão nascer.